sobre Cristo. Vem mudar no som. Vem pregar o varão da Aria. No som. Vem ouvir sobre Cristo. Vem mudar no som. Corre atrás da unção.